Goiânia 6224, Aracaju, aprovado nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5026, controle 120.80. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 10 com a primeira curva à esquerda. Na saída Puca, Aracaju, 5026, transponder 120.8, controle 6224. Chamará 6224, correto, chame pronto. Chamará 6224. Como 074, a linha decola pista 10, vento no 30 graus, 079. A linha decola pista 10. Decolou os 36, chame o controle 120.80, bom voo. 2080, obrigado, Bona. Gol no 074, boa noite, contato radar, sobe e mantenha 360, saída da EL. Sobe 360 da EL, 074. Desça para 2000 pés, que é legal, no 018, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2018 vai reportar estabilizado, 643. Salvador, eu tenho 3600, informação Bravo, cruzo 215, boa. Tan 3600, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, pode voar Duna? Tan 3600, autorizado. Autorizado Duna, obrigado. Para pushback e acionamento, estacionar 6224 no gate no 17. Estacionar 6224, livre acionamento, chame para o táxi, portão 07. Chamará 6224. Estabilizado 643. Gol no 643, completa a final, chama a torre 1186. 86, obrigado. Oi, Salvador, gol no 643. Gol no 643, livre pouso, pistão no 0, vento no 2, 0 grau, 09 nós, ajuste no 0, no 8. Livre pouso na 10, gol no 643. 1200, tem autonomia 2 horas, alterna a rede. Estacionamento 224, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 8. Pátio 1 no Índia, 1-0 no 8, pode entrar, 6224. Da 3600, desce para 2000 pés, que é legal no 08, autorizado ILS, reporta estabilizado. Ok, 2000 no 08, vai informar estabilizado no X-Ray, até 3600. Salvador, até 3152, que está bravo. TAM 3152, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, TAM 3152. Quatro, próximo ponto espera, pronto. Chana 6224, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, 6224. Quatro três, solos 47, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, voo no 643. Oceania 6224, vento no 20 graus, 089, livre decolagem no Zé. Livre decolagem, 6224. Deploy 49, chame o controle 120.80, bom voo. 20.80, 6224, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, 6224, é o Chanel, na Puca, Aracaju. O Chanel 6224, contato radar, submantenha o nível de voo 190, saída Puca. 190 na PUC, 6284. Controle Salvador, boa noite, 1805 com a Bravo. Gol 1805, aciona a identificação, desce pro 050, chegada Mari. Identificou 50 na Mari, voa 1805. Tá 3152, desce para 2000 pés, QNH 1018, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1018, autorizado ILS, 10, tá 3152. Tá 3600, estabilizou? Afirmativo. Tá 3600, completa final, chama Torre 1 no 186. 186, obrigado, boa noite. Correu então 3600, uma boa noite. Afinal, vou já checar. Boa noite, são 3600, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Autorizado pouso no 0, são 3600. Ryanair 6224, voa direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 6224. Oceané 6224, chama o Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, 6224. Na 3600, falou 57, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, está 3600. Autorizado a ELS pro 3152. 3152 autorizado a ELS, reporte estabilizado. Portal estabilizado, 3152. Gol no 805, 10 para 2010, QNH 1008, autorizado a ELS, reporte estabilizado. 2000 com 1018, chama estabilizado. Pro Grande Salvador, muito boa noite. Gol no 7 no 4, livra 180 para 130. Gol no 7 no 4, desce para 3.010, quem negar 1 no 0, 1 no 8, voa e tape. Aciona a identificação. Tá voando e tape, desce 3.018, voa 1 no 7 no 4. Controle Salvador, TAM 3891. TAM 3891, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, quem negar 1 no 0 no 8. Chegada ponte. 1 no 0 no 8. Estabilizando aí, ALS. TAM 3152, completa final, chama a torre 1986. 1986, 3152. O controle 5899 da UEB, boa noite, informação Bravo, Babog. Objeto 5899, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, reduz para 250 nós. Chegada Mari. 050, já está com 250 na Mari. 5899 UEB, pode vai estar? Tá? O objeto 5899 é o número 4 na aproximação, reduz para 230 nós. Ok, 230, foi informado pelo objeto que era o número 2, ok. TAM 3891, reduza para 250 nós. 250 nós, TAM 3891.